Ça tourne? Garrafa vazia de Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. De Manuel Maria. De Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. Garrafa vazia de Manuel Maria. Amar avenidas novas, praça de Londres arder. Quero um martelo e rima aqui no Largo da Graça. Quero ficar onde estou para salvar a quem passa. Francisco Maria, cada qual um nome tem. Quando vos dou os bons dias, ninguém responde a ninguém. Venho de uma outra vontade, lá eu soubera dizer: amor, avenidas novas, praça de Londres arder.